Estão conscientizados do seu compromisso. Pregar o evangelho por todos os dias de nossas vidas. No comando aqui é Deus e a galera é de Brasília. Ratatata! Munição, evangelho e artilharia pesada pronta para disparar. Ratatata! Munição, evangelho e artilharia pesada pronta para disparar. Nós estamos cercados, é hora de atacar. Disparar a rajada, munição evangélica, partir com tudo pra cima. Mano, pode ter certeza, não somos a maioria, mas vamos virar a mesa, sair da comodidade dos bancos da igreja, pegar os velhos folhetos guardados nas gavetas, nas ruas, casas, escolas. Temos que trabalhar, deixando tudo de lado, Deus em primeiro lugar. Nada de recuar, pois o que está em nós é muito mais forte. Quando o bicho tá pegando, que é cristão, não foge. A Bíblia é nosso escudo, por isso não temos medo, verdadeiro cristão, luta de joelhos. Meus inimigos se levantam e vêm por um caminho, mas por sete sairão de volta pro abismo. Cairão diante de mim e ficarão assim, pois Deus liga no céu o que eu ligo aqui. Oração e jejum, a maior arma pra vencermos. Enfim, submissão total que a Bíblia diz. Ratatata! Munição evangélica, artilharia pesada pronta para disparar. Ratatata! Munição evangélica, artilharia pesada pronta para disparar. Sou aspirante, soldado, teu poder eu me visto. Sou ministro, sou servo oficial, se preciso abro um caminho, dê mais espaço. Maligno está com seus dias contados. Veja a ruína de potestades e principados que por uma nuvem de glória serão esmagados. Afie bem sua espada, é bom se preparar. Maneje bem a palavra, cuidado pra não errar. O nosso tempo está curto e o inimigo está louco e vai tentar nos jogar de um jeito ou de outro. Procure a direção de Deus, seja eficiente como um soldado de elite no coração e na mente. Que se apresente reforços vindo de todos os lados. Só quem tem coragem vai atender o chamado. Se o inimigo assusta, confie em quem tem o crido. Então segura a culpa de quem tem o crido em Cristo. Vai ser um baque chegado com o peso da verdade. Não esconda nossa intenção, é um verdadeiro massacre contra tudo que é abominável aos olhos do Senhor. Esteja dentro de nós, esteja aonde for. Mudança violenta, mano, segura o tronco. Só quem nasceu de novo sabe do que eu tô falando. Fidelidade do Senhor é o meu abrigo. Descanso a sombra do onipotente, esconderijo do altíssimo. Cobertura divina que não falha jamais. Nesse momento a batalha nas regiões espirituais. Nossa voz chega aos ouvidos do Senhor do universo. O nosso louvor provoca tremores do inferno e toda injustiça arde e derrete sobre o sol da justiça que diante dela se ergue. Sem pressão e nem pulo, eu sigo em frente. Naquele que me fortalece, confio plenamente. Ratatata! Munição evangélica, artilharia pesada pronta para disparar. Ratatata! Munição evangélica, artilharia pesada pronta para disparar. Ratatata! Munição evangélica, artilharia pesada pronta para disparar. Ratatata! Munição evangélica, artilharia pesada pronta para disparar.